Muito mais show, informação, esportes e prestação de serviço. 1070, Prudente AM. ZYK 633, 1070 kHz, 10 mil watts de potência. Prudente AM, a rádio da gente. Prudente, São Paulo. Música, notícias, prestação de serviço, cidadania, saúde, fé, esperança. E é claro, a participação do ouvinte. Alô? O projeto QN chegou a Presidente Prudente Região. A reforma da Previdência promoveu diversas alterações e o projeto QN vem prestar consultoria previdenciária neste momento tão importante. Promovendo cadastro no portal Meu INSS, análise do extrato CNIS, acertos cadastrais e de recolhimento, simulações às novas regras de transição, além de solicitar benefícios, aposentadorias, revisões e ainda fazer o seu planejamento previdenciário. Para saber mais, Rua Djalma Dutra 177, Sala 7, Vila Ocidental. Ou ligue 3203-0076 ou 996-39-7760. Instituto Êxito de Empreendedorismo lança cursos online de capacitação empreendedora e aplicativo de mentorias gratuitas com especialistas de todo o Brasil. São mais de 300 cursos online em diversas trilhas de conhecimento e cerca de 100 mentores prontos para ajudar a você na sua carreira empreendedora e qualificação profissional. Mais informações no site institutoexito.com.br ou no aplicativo Tools Mentor, disponível para smartphones com Android ou iOS. Lembrando que o código de acesso do aplicativo é Prudente AM, a rádio da gente. Prudente, São Paulo.